2 tem pouso autorizado, pistando 0, vento 070 graus com 059. Liver, pouso 070 com 059, está prisão 52. Com 1805, chega da mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1092. 714, chega da mar e desça para nível de voo 070, ajuste 1092. Controle Salvador, muito boa noite, tá três. São 3291, boa noite, chega da mão, que dentro para nível de voo 060, ajuste 1092. T3152 no solo 47, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Vai livrar a direita, chamará solo 219, tá 3152. Solo, tá 3152, livrar a sua escuta. 3152 até a ponte 06, a minha escuta. Até a 06, a nossa escuta. 1714, confirme velocidade indicada. 280. Sim. No 643, desça para 2 mil pés, ajuste 902, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado. 2000 com 1012, repórter estabilizado na X-Ray. Retusa para 2509. 2509, 714. São 3891, vetoração para final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda proa 210, limitado pelo QD Mike 1110 de Simbra. Esquerda 210, limite a 110 de Simbra, 3891. É, só confirmar se ainda mantém descida para 060. Desça para 4000 pés, são 3891. 4000 pés, 3891. Reduz a velocidade para 2009, número 4 na aproximação. 2009, Volvo 714. Confirme a intensidade muito baixa, confirme? Força aérea 2502, fracionamento. Ok, livre acionar e informe para o táxi. Vamos lá. Está estabilizado na LS, Uno 643. Uno 643, complete final do procedimento de ILS Activation e torre. Uno 18, decimal 95. 1895. Oi, Salvador, de gol Uno 643. Uno 643, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, cheque trem, chefe. Aí já é travado. Uno 643 tem pouso autorizado na pista no zero, vento agora de 060 graus com 049, gol Uno 643. Livre pouso, gol Uno 643. Uno 805, reduza para 2009, número 3 na aproximação. Reduzindo, igual Uno 805. ATG 4000, 3291. Então, 3891, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 2. 2012, 3891, mantém para 2110. De Duna, alta 3891. Então, 3891, na proa de Duna, tem condições de interceptar o curso localizador? Tem, senhorita. Sim, se autorizado na proa de Duna, eu posso estabilizar. Proa de Duna, 3291. Gol no 805, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. 3000, permanece 1012. Uno 805, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Reduza para 1709. Cada proa limitado pelo lado, reduzindo 160. Para o táxi, força aérea 2582, com 9 a bordo, 4 horas de autonomia. Ok, 2582, táxi até interseção. Até interseção entre o pátio e a pista no 028. Mantém a posição na interseção, chama a torre 1895 para o ingresso. Altímetro 1012. Até interseção, torre 1895. Venha 43 no solo 159, libera a pista próxima à interseção à direita e chame o solo em 121 do Simão 9. Livrar o 219. Ó, toma a proa do Índia Serra, 3891, descendo a 1700 com referência. Não, 3891, não autorizado, é posta habilitada. Monte 3││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││![││││││││││││││];││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ 2582, reator recebedor. Prossiga. Senhor 2582, condições de ingressar na pista, agilizando e decolar, sem parada, senhor? Eu aguardo. Quais expectativas de senhor? Sim, senhor, eu tenho agora 3 aeronaves na final. É possível que o senhor vá demorar para ingresso mais uns 12 ou 13 minutos. Ou o senhor vai agora, agilizando, ou 12 ou 13 minutos para as 3 aeronaves pousarem. Então, você pode entrar e agilizar o senhor. Agilizando na medida possível, senhor. Agiliza a linha e decola pista no zero. Vento agora 070 graus, 05 nós. Autorizada, linha de decolada, 182. Gol 1794. Posição para decolagem de extensão 2582. Livre, senhor. Vento 070 graus, 05 nós, ajuste 1012. Livre decolagem pistando 0, força 0, 2582. O 060, ajuste 1092. Certo, dia 060 com 1092, ajuste 1606. Com 9714, desça para 3.000 pés. Tráfego que o precede 8 milhas. Mantém 1970 de ground speed. Ok, 3.000 pés, o gol 10, repetindo, o gol 1714. Estabilizado, 3891. Então, 3891, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, 3891, boa noite, baixar travado, nas duas cimbras. Boa noite, tá 3891, no tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado na pista no 0, vento 070 graus com 04 nós. Livre de pouso, lá no 03891. Cruzeiro 2582, decolado aos 02, chama agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. Grave, 98. Controle Salvador, Força Aérea 2582. Força Aérea 2582, contato radar, saída da Hélio e da Bridge, submantenha 380. Paranaíba, é o Leda Bridge 3802582. O 714 solicita a esquerda na proa 30. O 714 é autorizado, reposta habilitado. Voltará. No solo 04, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9 já. Confirme. A intensidade de clareza 1, confirme. 3891, liberação escuta. 080 graus com 059. Ajuste no 012. Entendi, posto. Estabilizado o voo 1714. Voo 1714, complete final do procedimento ILS Actuation e torre 118.95. 18.1715, 714. 118.95, gol 1714. 9.500. Torre, o gol 1714, transfere estabilizado, uma milha e meia para a duna. Lógico, 1714, tráfego já avistado, ajuste no 012, é o número 2 para pouso, senhor. Chame em Simbra, com trem baixo travado, para a direção de pouso no 714. 714. 4062, como recebe o controle? Azul 4062, não escuta o controle? Sané 6258, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta habilitada. 6258. Sané 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta habilitada. Brasil 2012, mará estabilizado no final do ILS X-Ray, envia. Azul 4062, recebe controle? 4062, chegada à mar e desça para nível de voo 070, ajuste 1012. 070 na mar, 012, 62. Acho, mas tá claro, ok? 3 05 no solo 08, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. 1219 no 805. O gol 714 passando Simbra, travado. Pedra 714, continua a aproximação, agora a pista livre. 714. Boa noite, eu vou 1805, Lisão. 1805, boa, táxi via Alfa, reporte a gente da Juliette. Alfa, Vida, autorizado, direto do Frig. 02582, Dael, Leda, Frig. Então, após Leda, Frig, 1602. O número 1606, livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés. Permaneça ao ajuste. 3.000, livre da restrição ITAP, o voo 1606. No 4, no solo 10, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo na frequência 121 decimal 9, senhor. 219. O Sané 6258 passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 9, sim. Completa as pontuas do nosso Sané 6258, obrigado. Voo no 606, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte autorizado. Para 2.000, reporte autorizado X-Way da 190, voo no 606. Força aérea 2582, chame centro Recife na frequência 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 1-3-3-2-5-2-5-1, força aérea 2582. 1-7-1-4, reporte a Juliette. Baixo travado, o Xenem 258 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 0,7 a 0 graus com 0,5 nós. Pouso na Alfa 3600, passo 200 agora em descida 1250, descida Alfa. Não 3600, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1092. Ficou, mar 060, 1092, Alfa 3600. Azul 4062, livre da restrição ETAP, desça para 3000 pés, permaneça o ajuste. 3000, 62. 58 no solo, usando 5, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Vai liberar no final da pista, posso 9, né, a... Do ILS X-Ray, chame torre, 118, decimal 9, 5. 1895 no 606. Salvador, eu sou 3600. Prossiga. Consigo voitar? Aguarde instrução, tá 3600. Aguardando instrução, 3600. Informação, reporte campo embaixo travado, senhor. Reportará com ajuste 1092. São 3600, autorizado, tá? Direto, tá? Salvador, boa noite. Chanel 6258, direto, tá? 258, Alfa, aquilo, pátio 3, observe o sinalizador. 58, tô confirmando. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Aquilo está fechado. Alfa reporta 2-0, baixou de novo 1, 606. 06 tem pouso autorizado na pista no 0, senhor. Vento de 060 graus com 05 nas. Ele pouso na 10 gol no 606. Bom dia, gol no 8950 da Alfa, passando 200, descendo 1950. 9,6, chegada a Mari, disse que mantenha 4000 pés, ajuste 1012. 4000 pés, ajuste 1012, gol no 8950. Azul 4062, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 vai reportar o localizador, o 62. 06 no solo azul 9, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9, senhor. Próxima à direita, 219. Desça para 2000, ajuste 1012. Cancelada a instrução intacta. Só uma volta ali, rapaz. 2012, pode confirmar o resto da informação? Cancelado a instrução de atitude intacta. Ah, ok, então desça direto para 2012, para 3600. Ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Meia 258, ingresso da Juliette, pátio principal e pátio 3, observe o sinalizador. Juliette, pátio principal, pátio 3, observar a sinalização do sinalizador. Localizador azul 4062. Ei, com plante final ILS, torre 1 no 895, 4062. 895, boa noite. M600 autorizado, ILS X-Ray com a meia estabilizada. Formando estabilizada na X-Ray, está 3600. Sim, senhor. Daqui a pouco. Estou no 606. No 606, Juliette, portão 05. 05. Travou 62. Azul 4062 tem pouso autorizado na pista no 0, vento 050 graus, 049. Teve pouso 62. Delta 3600. 3600, complete final ILS, torre 118.95. 1895, Delta 3600. Aracaju autorizado, nível 330, via Golf 677, pista 90, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.8, transponder 5053. 230, Golf 677, pista 90, curva à esquerda, PUC Aracaju, 198, controle 5053, transponder 1754. Correto, portão 8, chame pronto, 1714. Olá, Salvador, boa noite, eu vou 1805, sempre na alfa, autorização natal. Dando pista livre, 1012, está 3600. Olá, do 4062, de Lona Paz. 4062, táxi via alfa, reporte em São Juliette. Alfa, reportada em São Juliette, do 4062. 805, copia. Copia, 905. Salvador Natal, 370, autorizado, peso 10, pista 90, curva à esquerda, PUCA, transição de pá, controle 985055. Cuidado 370, só peso 10, rola da 16 em curva à esquerda, PUCA de pá, 985055, transponder 1805. 5055, chame pronto, 905. Chama pronto, 905. .600 no solo 30, libera direita, chame solo em 121 decimal 9. Direita 219, boa. Solo Salvador, boa noite, né? 3600, libera a pista, né? 3600, reporte em São Juliette. Reporte em São Juliette, tá 3600. 4062, passa a Juliette. Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4062. Também estabilizou. Flight final ILS, chama a torre, 1-1-8. 295, obrigado. É, boa noite, 9:30, no final, baixa a voz, no capacete. Voo 1-8-9-6, tráfego visitado, ajuste no 0-2, pouso autorizado, senhor pista no 0, vento 060 graus, 04 nós, voo 1-8-9-6. 060-4, livre por 7. Juliette, 3600. 3600, Juliette, portão 2. Juliette para o 02, 3600. Boa noite, 96 no solo 37, libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. Uma direita 219, boa. Alfa, reporte José Juliette. Estão 10, estão autorizados, 805, chama mais. Juliette, boa noite, 9000. 89000, ingressa Juliette, portão 9. Portão 9, boa noite, 9000. 89000, fica a aeronave da companhia puxando no 10. Gente, 89000.